Meus filhos, meu pai Tomé que vos fala. Hoje eu vim na roupagem de preto velho de uma forma mais forte. Meus filhos, há muito mais do lado de cada vida que vocês possam imaginar. Muitos mistérios a serem revelados para a humanidade. Na espiritualidade há muito mais. Seus livros trazem muito pouco. A hora é decisiva. Nesse momento, vocês têm reencarnados nesse planeta e outros que já estão vindo. Espíritos de Skoll, aqueles que são chamados de imortais. Espíritos evoluidíssimos, com uma autoridade gigantesca sobre si, cada um deles. A autoridade é de Deus. O poder é de Deus. Esses espíritos conquistaram isso, encarnação após encarnação. Muita renúncia. Apanharam muito e cresceram demais em relação à humanidade daqui. Cresceram bastante. E esses espíritos reencarnados hoje serão incompreendidos por esta humanidade, por religiosos de todas as religiões e outros, principalmente aqueles que são ignorantes com relação à realidade do espírito, ou aqueles que são ateus ou que têm uma visão infantil de espiritualidade. Pelas suas doutrinas e crenças. Esses seres não serão compreendidos. A presença de Deus, o Deus vivo dentro deles, é muito grande. Eles vão trabalhar de uma forma diferente. Eles não vão usar as suas técnicas, que são louváveis, e nós trouxemos. A espiritualidade trouxe para a Terra técnicas eficientes para resgate de espíritos, os quais não cabe doutrinação. São eficientes. Mas com relação a esses espíritos de grande hierarquia espiritual e envergadura e luz, essas técnicas não são necessárias, porque só a presença deles já faz todo o trabalho. Só a palavra deles, pela autoridade de Deus que está sobre eles, já faz o trabalho. Como foi com Jesus. Jesus só ordenava, saia, e eles saíam. Não é só Jesus que tem essa autoridade. Muitos outros no universo têm. E eles estão sendo levados à reencarnação. Uns já estão encarnados e outros estão vindo. Meus filhos, são muito poucos. Vocês não vão encontrá-los por aí facilmente. São muito poucos. E eis que é chegado o momento e a hora. A Terra está sendo limpa. O serviço de limpeza energética e espiritual está sendo, a partir deste momento, intensificado. Diga a data de hoje, meus filhos. Dia 7 de junho de 2023. É ordem de cima. E a ordem vem de Deus, primeiramente, e depois do Cristo planetário. A ordem é que o serviço de resgates se intensifiquem. A ordem é que a limpeza planetária e o expurgo planetário se intensifiquem. dentro de um século do seu tempo terrestre, algo novo acontecerá aqui na Terra. Algo diferente se estabelecerá aqui na Terra dentro de um século. E a preparação já está sendo feita. Mas antes desse século se firmar, vocês vão presenciar muita coisa. Até mesmo os seus idosos, que já estão de partida. Porque Deus vai se mostrar. Na verdade, ele já está se mostrando de uma forma diferente. Mas vai intensificar. Mas Deus vai se mostrar para alguns, muitos. Deus vai permitir que muitos vejam, porque só assim acreditariam. E vão ver com clareza. Já estão vendo. Ele vai mostrar mais. E vocês vão entender boa parte, não tudo, do que está sendo feito. Porque o que está sendo feito vai muito além do que o que vocês possam conceber. Vai mais longe. Vai mais distante. Casas singelas e simples, com integrantes que são considerados loucos, esses são os servos de Deus verdadeiros. Porque aqueles que são sãos já estão desviados dos caminhos do Senhor há muito tempo. Estão cegos, surdos e mudos, e sem tato e sem paladar para Deus há muito tempo. Porque não tem coração, não tem vida, só tem ritual e doutrina. Tem vaidade e tem ganância. E Deus não habita isso. Porque Deus não é ganância. Deus não é vaidade. Deus não é doutrina. Deus é muito mais. E não queiram entendê-lo, porque vocês não vão conseguir, porque nós também não entendemos. Nós só fazemos a vontade dele. E para fazer a vontade dele, tem que tirar o ego. Para fazer a vontade dele, tem que tirar as suas vontades. Para fazer a vontade dele, tem que tirar vício. Tem que tirar as paixões. Senão, nada feito. Para fazer a vontade de Deus de verdade, sem limitações, tem que tirar a doutrina. Para fazer a vontade de Deus de verdade, sem limitações, tem que tirar apetrechos e rituais totalmente desnecessários e obsoletos. Muitos já vêm avisando isso há muito tempo. Aqueles que são instrumentos de Deus de verdade, que não precisam de rituais e nem apetrechos, esses serão vistos como loucos, serão vistos como antidoutrinários, serão vistos até como preconceituosos, porque vão distorcer tudo o que eles vão falar, porque vão querer fazer com que o que eles falem se torne preconceito sem ser, porque são manipuladores de mentes, manipuladores de espíritos encarnados que são ignorantes, ingênuos e infantis, completamente imaturos, que é a realidade da humanidade deste planeta, imaturos no universo. Por isso tem que estar apartados e separados do todo, apartados neste planeta, porque não tem saúde espiritual para conviver com outros, porque não tem saúde para conviver bem entre si. Ervas daninhas que são insistentes no mal. Tem que ficar apartados de tudo, de todo o resto. Porque senão contamina. E essa é a realidade da humanidade deste planeta. E esses espíritos de Skol, eles vêm renunciando às suas dimensões de origem, de puro amor, alegria e fraternidade, para mergulharem nesses corpos densos de vibrações letárgicas, para trazer as boas novas e fazer a vontade de Deus. Porque Deus queria fazer isso através dos imaturos, que foram preparados no plano espiritual. Mas eles continuam tendo atitudes imaturas. Então não dá para fazer. Então Deus manda aqueles que são de verdade, aqueles que têm conexão com o Pai de verdade, para fazer o que tem que ser feito. A chance já foi dada. Não foi entendido nem compreendido. Na verdade, mais débitos foram adquiridos, porque estão brincando com espiritualidade e estão fazendo de Deus doutrina e ritual. Estão fazendo de Deus e dos orixás e dos outros espíritos elevados fantasia. Tem gente que está se fantasiando de orixá. Tem gente que se fantasia de comandante extraterrestre. Tem gente que bota até coroa de espinhos na cabeça, imitando Jesus Cristo. Tem gente que está se vestindo de pombagira e de Exu, sem necessidade. E muitas das vezes, as roupas dos Exus e das pombagiras nem são essas que vocês se vestem. São roupas normais. Uma calça, uma blusa e um sapato, está tudo bem. Vocês estão muito desatualizados. Vocês estão com teorias arcaicas, antigas, obsoletas, infantis e teorias que nem foram criadas antes, que foram criadas por vocês. Totalmente distorcidas e deturpadas da realidade do espírito. Por isso, nós estamos enviando os espíritos como este aqui que eu estou usando agora, que não tem medo do homem, não tem medo do que eles vão falar ou que vão fazer ou tramar, porque sabe que o homem deste planeta é imaturo, infantil e ignorante. Esse tipo de espírito que habita esse corpo aqui só faz a vontade de Deus. E ordem de Deus dada é ordem cumprida. Não importa o que o homem, ignorante, infantil e imaturo deste planeta, pense, ache ou trame. E ele está sob a autoridade de Deus. E toda trama, toda magia negra, todo feitiço que for feito contra ele, será revertido em luz e será revertido pela propagação da palavra de Deus. Porque Deus é perfeito em tudo que ele faz. E tudo que parece que está errado ou loucura para Deus é o contrário disso. É vitória. Estamos logrando êxito. Por isso ele está tranquilo. A ansiedade que bate às vezes não é só do espírito dele que se esforça para ficar nesse corpo. Não. É da vontade de trabalhar. Porque quer mais. Quer mais. E vai fazer passeio agora no feriado e acha que não vão fazer nada? Ah, vocês vão trabalhar, é muito. Vão trabalhar bastante. Se prepara que vai trabalhar, é muito. Porque, como eu disse, onde se pisa, está trabalhando. Porque só a presença já faz trabalho. Só a presença. Por isso incomoda, por isso atrai inveja, por isso atrai ódio daqueles que são opostos a ele, que tem uma energia oposta, uma energia contrária, uma vibração contrária. Porque é muito fácil falar de Deus e de Jesus e de citar todos os livros dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns e outros livros de cor na cabeça. Isso qualquer um pode decorar e estudar. Eu quero ver, meus filhos, vocês serem o que vocês estudam. Aí o buraco é mais embaixo. Você se tornar o que você estuda de verdade, Para isso, precisa de coração, pureza e conexão com Deus. E isso, a humanidade desse planeta aqui ainda está muito longe de ter. Vocês da Umbanda, vocês do Espiritismo, vocês evangélicos, vocês católicos, vocês candomblecistas e de todas as outras religiões, em sua esmagadora maioria, não todos, mas em sua esmagadora maioria, vocês, meus filhos, estão viajando forte na maionese. Vocês já estão distantes de Deus há muito tempo. Vocês estão fazendo as coisas totalmente diferente do que foi treinado na espiritualidade. Vocês deixaram as suas convicções tomar conta. Deixaram os seus pensamentos e emoções tomar conta. Quando, na verdade, tinha que ter deixado o pensamento de Deus tomar conta. Mas, para isso, a casa tem que estar aberta para Deus. Mas a casa está fechada. E a conexão com Deus já está distante, está longe. Sua glândula pineal está obscurecida pela doutrina, assim como o seu chakra coronário. Conexão com Deus não tem. Tem convicção e doutrina. Tem religião. Tem posturas antagônicas à realidade. Então, meus filhos, vamos fazer o trabalho direito. E o que é levantado por Deus, ninguém derruba. Ah, mas não derruba mesmo. E tudo que é feito para derrubar só faz o trabalho crescer mais rápido. E lembre-se do que eu disse. Pelas escolhas e posturas de encarnados e desencarnados, a limpeza foi intensificada. Ordem de Deus. E Jesus cumpre. Essa é a nossa mensagem. Fiquem com Deus.